as asas da paixão. É com você que eu quero estar, meu sonho lindo. Por ti eu salto pro infinito, trago as estrelas pra te iluminar. Por ti eu vou até Saturno, trago os anéis pra gente se casar. Por ti eu salto pro infinito, trago as estrelas pra te iluminar. Por ti eu vou até Saturno, trago os anéis pra gente se casar. Pra gente se casar.